Chamou a força do amor, chamou a força da vida, chamou a força do amor, chamou a força da vida, chamou as forças criativas da sagrada mãe divina, chamou as forças criativas da sagrada mãe divina. Mãe de todo o universo, mãe de toda a natureza, mãe de todo o universo, mãe de toda a natureza, está sempre a manifestar vossa divina beleza, está sempre a manifestar vossa divina beleza. Ilumina minha mãe toda essa ilusão. Ilumina minha mãe toda essa ilusão. Venha com vosso santo amor iluminar meu coração. Venha com vosso santo amor iluminar meu coração. Dai-me a força e dai-me o amor do Santo Poder Criador. Dai-me a força e dai-me o amor do Santo Poder Criador. Para com fé e confiança eu sempre dá louvor. Para com fé e confiança eu sempre dá louvor. Dá louvor à Criadora, às suas forças criativas. Dá louvor à Criadora, às suas forças criativas. Para sempre manifestar em toda a minha vida. Para sempre manifestar em toda a minha vida.